Muito boa tarde, vamos estar à conversa com Cátia Alves, Presidente da Junta de Freguesia de Alvoco das Várzeas. Estamos às portas do segundo Arraial Social de Alvoco das Várzeas. Esta é a segunda edição e questionava-lhe primeiramente se avançaram para a segunda edição devido ao sucesso da primeira, que aconteceu pela primeira vez no ano passado. Sim, muito boa tarde. De facto é um orgulho darmos continuidade a esta nossa iniciativa da Arraial Social, em que foi criada em 2022 por iniciativa da Junta de Freguesia, que depois convidámos todas as associações existentes, como o Centro de Recreio e Convívio de Alvoco, a Liga dos Amigos, o Grupo Desportivo, de Alvoco das Várzeas, a Associação Alvoco a Recordar, o Projeto Sons de Alvoco, e também com a colaboração da Missão País e da Universidade da Beira Interior. Portanto, devido ao objetivo, ao tão grande objetivo que nós temos, que é angariar fundos, e devido à adesão no ano passado, e este ano, claro, com alguns ajustes, foi que nos moveu a passar, a dar continuidade a este arraial e passarmos assim para a segunda edição da Arraial Social. No ano passado não nos foi adiantado aqui muito sobre este grande objetivo. Sabe-se agora que é, de facto, a requalificação do pavilhão da Cercava. Porquê? Qual é o motivo, então, deste objetivo? Este objetivo passa realmente pela requalificação do salão polivalente do Cercava, um salão que neste momento encontra-se com necessidades de manutenção e de requalificação. É um espaço que já existe, que se não tiver mão de obra, efetivamente vai se tornar um ponto menos digno em Alvoco das Várzeas. E por essa razão, sendo um salão que tem tradição, tem história, eu acho que com um novo brilho, com inovador, com uma nova imagem, todos os alvocenses e até vizinhos poderão usufruir deste belo espaço, que estão bem situados, junto à nossa igreja matriz. E, portanto, será um espaço, embora seja pertença ao Cercado, mas como nunca foi negado, parece-me a mim que será um espaço digno de ser requalificado, porque irá servir toda a comunidade ao centro. Portanto, desta forma, acho que faz sentido darmos continuidade a este arraial, com o mesmo objetivo, de angriação toda a receita, em prol de uma obra que servirá toda uma comunidade. Muito bem, para angariar estes fundos, como é que estará organizado este arraial social que vai acontecer na Praia Fluvial? Bom, teremos cultura, teremos gastronomia, que dessa forma nos organizamos com as associações e o dinheiro reverterá a favor desta iniciativa. E, portanto, para além deste objetivo monetário para, de facto, conseguir a requalificação do pavilhão da Cercava, é também uma forma da Junta de Freguesia animar esta aldeia, que também, certamente, tem uma população muito idosa? Sim, também com este evento servirá para divulgarmos a nossa freguesia, servirá para termos visitas, para termos gente, para darmos um novo alento, darmos alegria, e mostrarmos que Alvoco existe, que Alvoco também sabe fazer coisas bonitas, e por essa razão encontramos aqui um ponto ideal a ambas as situações, com um objetivo muito específico, mas que a cultura vai estar presente e que dessa forma, pronto, servirá para as duas situações. Para aqui um contexto, quantos habitantes é que me conta Alvoco das Várzeas? 236. Então, na Praia Fluvial, que vai acontecer este segundo arraial social, olhando para o programa, o que é que nos pode destacar? Pronto, podemos destacar na sexta-feira, entre as 8h30 e 9 horas, a Tintuna, depois o Masque 4, que também será brindado com um alvocense, como toda a gente conhece, depois um grupo de Zarabailarico, jovem, então JP, e depois teremos um DJ Ferreira, também oliveirense. Apostámos também na sexta-feira em caras e rostos conhecidos do nosso concelho. Pronto, e será assim a sexta-feira. No sábado teremos uma inovação, teremos uma novidade, Los Cubanitos, que irão alegrar e iniciar esta noite de sábado. Depois temos a banda Onda Centro, com o Gabriel, por volta das 10 horas. E depois haverá continuidade com o DJ. No domingo, teremos Francisco Zagal, por volta das 15 horas, mais ou menos. E depois, com muito encanto, o grupo de cantares da nossa aldeia, que são um grupo feminino de Alvoque das Várzeas, pelas 16 horas. Muito bem, estamos aqui quase na despedida do verão, mas certamente que a Praia Fluvial ainda vai conquistar muitos neste fim de semana. Também na tarde de sábado haverá música e animação na Praia Fluvial. Exatamente. Durante a tarde teremos aqui também umas experiências engraçadas, teremos um DJ, mas também teremos aqui uma vertente dinâmica com jogos, vão sempre decorrer jogos tradicionais, assim como uma ação prática de suporte básico de vida, e também aqui a possibilidade de ser voluntário na Missão País. Serão lá alguns jovens, a qual quem quiser ter um contato direto, os nossos jovens poderão ter esta proximidade e trocar esta experiência. E, portanto, falando aqui deste workshop do suporte básico de vida, também é importante, tendo em conta a população idosa. Exatamente. Acho que faz todo o sentido e se adequa na sua plenitude. Quanto aos jogos tradicionais, também é uma forma de deliciar os mais velhos, que podem, então, recordar velhos tempos, e também as novas gerações de ficarem mais ricas ao aprender estes jogos. Exatamente, sim. Muito bem, este evento, questiono-se, é para continuar? Sim, claro que sim. Será para continuar, será para dinamizar, será para ter uma marca. Esse nosso grande objetivo é criarmos uma marca em Alvoque das Várzeas. Encontramos esta data, poderia ser outra data. Encontramos esta data porque, quando olharmos para os calendários, efetivamente o nosso concelho já estava muito preenchido. E achámos que o primeiro fim de semana de setembro seria uma ótima opção para não desrespeitar aquela nossa zona, devido a ter já a sua marcação de calendário, e encontramos aqui uma data ideal, em que realmente as condições climatéricas podem nos pregar aqui algumas partidas, mas estamos todos a acreditar que isso não irá acontecer. Permita-me só convidar toda a gente a ir à nossa Praia Fluvial de Alvoque das Várzeas no segundo arraial oficial. Muito bem, está então o convite feito. Obrigada, Cátia. Então, um bom fim de semana em Alvoque das Várzeas.